754, 1420 kHz. ZYE 891, 5980 kHz. Você tem vez e voz nas tardes da Guarujá. Os problemas do seu bairro, suas dúvidas e dificuldades como cidadão. Conexão Guarujá. Neste sábado começa o Campeonato Brasileiro e a dupla Avaí e Figueirense jogam fora de casa. Na Série C, o Alvinegro estreia em Novo Horizonte. Novo Horizonte e Figueirense. Sábado, 16h, Novo Horizontino e Figueirense. Narração de Claudinei Miranda, comentários de Gerilton Alves e nas reportagens, Jean Romero. E na Série B, o Leão pega o Coxa. Coritiba, Avaí. Sábado, 6h15 da noite, Coritiba e Avaí. Narração de Hermano Bus, comentários de Décio Antônio. Nas reportagens, Cristian de los Santos. E na Central Guarujá de Esportes, Edson Curcio. Oferecimento, claro, você merece o novo Carioca Esporte, com você um par perfeito. Tudo começa às 14h com A Caminho do Estádio. Às 15h30, o Super Futebol Guarujá. Às 16h, tem Novo Horizontino e Figueirense. E às 16h15, Coritiba e Avaí. Campeonato Brasileiro é na Guarujá. AJS Mecânica, a sua mais nova oficina da Palhoça, com a equipe técnica mais especializada da região. Na AJS Mecânica, você encontra tudo para ter sempre o melhor preço e um diagnóstico preciso para o problema do seu veículo. Geometria e balanceamento 3D, revisões de segurança, faça um check-up no seu carro e viaje sem imprevistos. AJS Mecânica, soluções automotivas, Marginal da BR, quilômetro 216, em Palhoça. Alugue carros para aplicativo de transporte com mais vantagens. Nova aluguel de carro. Alugnova.com.br. Depois do Super Futebol Guarujá, tem o Bola Cruzada. Avaliação da arbitragem para Café Três Corações. O sabor que apaixona. Para esses tempos difíceis e de pandemia, criamos Magrinho Imunimai. Rico em vitamina C, o chá Magrinho Imunimai traz vários benefícios para o seu organismo. Atua como antioxidante, anti-inflamatório, anti-esfamódico. Previne o câncer, reduz o colesterol, retarda o processo degenerativo em casos de Alzheimer e Parkinson. Diminui as dores da artrite e protege o fígado e os rins. Também elimina as substâncias tóxicas de seu organismo, tem efeito diurético e ajuda a manter o sistema imunológico fortalecido. Magrinho Imunimai, você encontra na farmácia São João, associada com as demais farmácias. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. Rádio Livre. Oferecimento Água Santa Rita. Leve para o seu dia.